encontra-se neste momento às portas do quartel do Carmo. São neste momento 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram em frente ao quartel do Carmo. Uma vaia tremenda da multidão. Portanto, as autoridades tentam acalmar o povo que numa vaia tremenda. Silêncio profundo! Um momento altamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever 3 minutos depois de ter acontecido. Microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica de que estamos a ser testemunhas. Silêncio! Nada! Nem uma palavra! Nada! Silêncio! Um oficial do exército pede um silêncio digno, um silêncio de dignidade à multidão. Vai entrar neste momento no quartel do Carmo a viatura que tem como nome de batismo Bula. Perguntaremos... Desculpe, tecnicamente, que carro é este? Este é uma viatura anfíbia Chaibit. União total, pacífica e até muito amiga entre civis e militares. O espetáculo de carros militares pejados de civis não é comum, não se vê, de facto, todos os dias. E, amavelmente, sem um gesto de violência, sem uma provocação de força, as Forças Armadas estão a tentar desanuviar as suas viaturas. Avancem o AMR! Dos civis, dos populares, que os inundaram totalmente e que os cobrem como um cacho humano. Neste momento, a viatura esteve encerrando, limpando a porta. São 19 horas e 26 minutos. Não conseguimos aperceber-nos do que se passa. Estamos demasiado longe para nos aproximarmos da viatura que rompe de qualquer maneira, derrubando inclusive uma árvore e um sinal de trânsito para poder manobrar, já que a multidão compacta não permite